Brasil ou Portugal, Carlos Pitti, aqui ó, na rede, no programa Carlos Pitti, na sua rádio, fechando tudo e todas de hoje do programa. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência, seja sempre bem-vindo, sempre bem-vinda. E toda semana, nesse mesmo horário, estou aqui ó, pra Brasil, pra Portugal, pra mais de 70 emissoras, o programa Carlos Pitti. Valeu, gente, obrigado, meu povo, fiquem com Deus, até semana que vem, valeu, valeu, tchau, tchau. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitti. Fique por dentro do programa do Carlos Pitti. Acesse www.carlospitti.com, www.carlospitti.blogspot.com.